só depende de querer. Continuar caindo ou esta tentação vencer. Quem sabe você pode até gostar de ser assim, viver sem nada sério assumir. Entende que às vezes só depende de querer. Continuar caindo ou esta tentação vencer. Quem sabe você pode até gostar de ser assim, viver sem nada sério assumir. Se ainda existem forças pra correr, correr, você tem algo bom a alcançar. Depende de sua fé, irmão, naquele que até o fim foi vencedor, Jesus. Mas se tem apenas forças pra andar, andar, o importante é em frente caminhar. Arraste-se até, se não puder correr nem caminhar. Mas tenha sempre forças pra chegar. Entende que o Senhor lhe quer vivendo muito bem, na estrada que ele leva até chegar a Jerusalém. Entende que ele tem prazer em ver você de pé. Lutar, lutar, seu lema deve ser. Entende que o Senhor lhe quer vivendo muito bem, na estrada que ele leva até chegar a Jerusalém. Entende que ele tem prazer em ver você de pé. Lutar, lutar, seu lema deve ser. Se ainda existem forças pra correr, correr, você tem algo bom a alcançar. Dependa de sua fé, irmão, naquele que até o fim foi vencedor, Jesus. Mas se tem apenas forças pra andar, andar, o importante é em frente caminhar. Arraste-se até, se não puder correr nem caminhar. Mas tenha sempre forças pra chegar. Chegar.